nova história linda de amor. Conto os segundos pra estar juntinho a ti. Segunda a segunda eu sou super Vedron. Comando. Sente a pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Sente a pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Sente a pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Sente a pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. É DJ Melry! DJ Melry na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Sente a pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Sente a pressão. Banda R-Box. Jason Van Baster. Se liga que os garimpeiros estão chegando. Corda de ouro no pescoço balançando. Quer ver o luxo? Então cola aqui comigo. Que a nossa diferença é o que faz nós ficar ricos. O meu champanhe tem gotas de diamante. Cacho 10 mil em apenas um instante. Quer ficar bem? Então cola aqui comigo. Que aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vou gastar por cidade, ninguém vem nada com isso. No magnífico ouro negro, a fera das marcantes é meu vício. Diamante, o caos e vai. Do Dalino, não sei, tô indeciso. Se o dinheiro acabar no copo, tem muito mais. Não se preocupe com isso. Desce um litro, desce, desce, desce, desce mais um litro. Aqui é o ouro negro, ele é um magnífico. Se desce, desce, vai rebolando até o chão. A novilha no ouro negro é muita ostentação. Desce um litro, desce, desce, desce, desce mais um litro. Aqui é o ouro negro, ele é o preferido. Desce, desce, desce, vai rebolando até o chão. A novilha no ouro negro é muita ostentação. Uou! Quando pensa em ti o dia inteiro e sai com aquele seu amigo louco, que diz que o bom da vida é ser solteira. Me disse adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas com beijos que não tem gosto de beijo. Você lembrou de mim, não teve jeito. Você lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Se completa e vai voltar pra mim. Platinado na voz, Paulo Arthur na produção. E aí, Paulo Arthur? E aí você conhece outro garoto, com novo amor, com gosto de saudade. Esquece por uma semana ou outra, importa de outro alguém pela metade. Me diz se adiantou alguma coisa, procurar um livro passageiro. Solta o som aí, bro. Aquele pontinho lá. Joga a mão pra cima, chama o cachorrão, vai. Hexe. Joga a mão pra cima, chama o cachorrão, vai. Hexe. Júnior Santorini. Cachorrão da cremação, vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Hexe sonoro, bota pra detonar. Se mexer com o animal, te prepara pra mordida. O cachorrão da cremação, vai tocando pras meninas. Joga a mão pra cima, chama o cachorrão, vai. Hexe. Joga a mão pra cima, chama o cachorrão, vai. Hexe. Júnior Santorini. Guinho G3 na voz. E aí, Júnior Santorini? Explode, viado. O cachorrão da cremação vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Hexe sonoro, bota pra detonar. Se mexer com o animal, te prepara pra mordida. O cachorrão da cremação vai tocando pras meninas. Solteiro, hoje o baile é nosso, vamos torrar dinheiro. Joga a mão pro alto aí, o baile é nosso, vamos torrar dinheiro. Ou vem no pique do pai, respeita o patrão, rapaz. Quando pega ela, pede mais. Chefe é chefe, né, pai? A novinha cola com a gente, nosso bonde é inteligente. Se deixar nós entrar na mente, malandra, né? Essa noite eu não sou de ninguém. Camarote virou meu harém, pode chamar as amigas também. Daquele jeito, né? Preta, loura, morena, tem mais. Cor da pele pra mim, tanto faz. Garadanadinha no quadradinho do pai. Pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai. E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado. Acabo esquecendo que eu ainda sou casado. Enquanto a novinha desce e mexe o corpo inteiro, aí eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro. E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado. Acabo esquecendo que eu ainda sou casado. Enquanto a novinha desce e mexe o corpo inteiro, aí eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro. Te arrancar dentro de mim, oh. Eu daria minha vida nesse instante pra esquecer que sou seu amante e nunca mais te procurar. Mas eu nada sou sem teus beijos. Do Pará. Essa é mais uma marca deles, os parceiros do Mix. Mas eu nada sou sem teus beijos, sem o teu calor. Com você eu vou até a lua, pode acreditar. Curti esse DJ que vai tocar. Vem com o DJ Paulinho Mix. Ele é de televisão. Tô te ligando pra falar o que eu nunca falei. Doeu na consciência, mas eu te liguei. Você pode até se assustar, pensar que não sou eu. Isso é só remorso de quem te perdeu. Você é tão maravilhoso, exemplo de mulher. Saber o que quer. É uma pena lembrar que perdi seu amor. Fui a bilha rebelde, fugindo da flor. Essa saudade, quando você me amava eu não valorizava. Saudade, mas não é que eu queira voltar. Essa saudade, quando você me amava eu não valorizava. Saudade, mas não é que eu queira voltar. Tô te ligando pra falar o que eu nunca falei. Doeu na consciência, mas eu te liguei. Você pode até se assustar, pensar que não sou eu. Isso é só remorso de quem te perdeu. Você é tão maravilhosa, exemplo de mulher. É tão difícil quando ama saber o que quer. É uma pena lembrar que perdi seu amor. Fui a bilha rebelde, fugindo da flor. Essa saudade, quando você me amava eu não valorizava. Saudade, mas não é que eu queira voltar. Essa saudade, quando você me amava eu não valorizava. Saudade, mas não é que eu queira voltar. Saudade, quando você me amava eu não valorizava. Saudade, mas não é que eu queira voltar. Essa saudade, quando você me amava eu não valorizava. Saudade, mas não é que eu queira voltar. Arrebenta, garoto!

sua foto. Pensamento me devora. A noite vem, o vento sopra em mim. Me sinto tão só, me sinto pior. Me sinto assim. Sem saber se vou, sem saber se fico, sem saber de mim. Me sinto tão só, me sinto pior. Me sinto assim. Sem saber se vou, sem saber se fico, sem saber de mim. Chega estrada que me leva até você. Me acerto, meu coração não vai sofrer. Chega estrada que me leva até você. Me acerto, meu coração não vai sofrer. Me sinto tão só. Vindo da Adidas, produto.

som, aham, aham. Poderoso Rubi, aham, aham. A nave do som, som, som. Vem pra cá, vem a curtir, vem pra cá, vem pro Rubi. Vem pra cá, vem a curtir, vem pra cá, vem pro Rubi. É o poderoso Rubi, a nave do som está de volta. Está de volta, a nave está de volta, a nave está de volta. E DJ Alessandro dos teclados. A nave do som voltou. A nave do som. Mais uma produção com o Mega Desguiado. Presta atenção, rapaziada. Aqui é foda, mano. Pula pra dentro, bela chapa. Para tudo. Agora a chapa vai esquentar, hein? Eu vou mandar assim, ó. Explode o bagulho. Sobrenatural. Seu beijo é sobrenatural. eu escuto o celular tocar com aquela nossa linda música. Eu sei que é você que está a me ligar pra saber se a gente pode se encontrar. Porque não liga no meu iPhone, quero tanto ouvir sua voz. Liga no meu iPhone pra gente falar de nós. O garoto que vem conquistando o Brasil. Liga no meu iPhone pra gente falar de nós. Seu sorriso é surreal, seu beijo é sobrenatural. Seu sorriso é surreal, seu beijo é sobrenatural. Quando escuto o celular tocar com aquela nossa linda música, eu sei que é você que está a me ligar pra saber se a gente pode se encontrar. Porque não liga no meu iPhone, quero tanto ouvir sua voz. Liga no meu iPhone pra gente falar de nós. Porque não liga no meu iPhone, quero tanto ouvir sua voz. Liga no meu iPhone pra gente falar de nós. Arrebenta, garoto! Aqui você dança pra valer.